quase ficou macho pra caralho agora. A gente tem que limpar algumas coisas. Eu não entendi o tempo do início, mas é isso também. Ah, cria, vai. Vamos fazer outra. Igualzinho. Deixa essa e... Tá bom, né?